amor. Hoje vai cair porque você voltou. As férias em Goiânia, enfim, se acabou. Volta pra São Paulo e vai chover, amor. Eu quero dar uma festa pra te receber, com champanhe e vinhos pra beber. Mas quero embriagar de amor, só de boa, sem amigos pra incomodar. Ofegante, eu quero te falar, com um beijo sugar sua boca. A distância não foi páreo para o nosso amor. Veja como os lençóis ficou, com a força desse temporal de amor. Pra te receber, com champanhe e vinhos pra beber. Mas quero embriagar de amor, só de boa, sem amigos pra incomodar. Ofegante, eu quero te falar, com um beijo sugar sua boca. A distância não foi páreo para o nosso amor. Veja como os lençóis ficou, com a força desse temporal de amor.